E aí, galera, bora iniciar essa caçada? Lucas. Armas afiadas prontas para o corte. Oz. Sempre pronto, meu chapa. Sr. Guilherme. Espera um pouco que eu vou cagar. Alana. Para de me apressar, porra. Orion. Vem, paga tudo. Alguém tem meu escudo? Leônidas. Ó, já aviso que não vai dar certo, hein? Vamos reunir o tanto no 3, hein? 1, 2, 3. Vocês lembram das coisas que deixam vocês calmos? Não conversar contigo. Não, cara. Não, é que olha só, eu quero dizer calma assim, tipo, você é nerd máximo, você chegou num dia estressante, aí eu fui te encher o saco no Skype ou no Telegram, sei lá. Você tava no trabalho, passou raiva no trabalho, jogou em casa, puto. O que tu faz pra relaxar? Ah! Pra começo de conversa, se eu tivesse realmente essa vida estressante que você acha que eu tenho, eu já tinha infartado porque eu tenho pressão alta. Não, né? Só pra começar. Eu não fico muito estressado não, bicho. É muito, sério, é muito, muito difícil. É porque não quer ter uma hemorroida, né? Era só o que faltava, né? Não, Nedmar, mas é. Tá bom, Nedmar, mas a pergunta é assim. Quando você tá estressado, nem tem a raiva colossal que tá quebrando tudo. A raiva padrão. É, o que você vai pra relaxar? Você assiste um anime? Toma um suquinho de laranja? Paro, respiro, massageio meus pés... Tu consegue alcançar os pés, cara? Mais do que você, com o panda. Não, senhor, que eu consigo chutar em cima da tua cabeça, não esquece disso. Você é alto, pô? Você é muito alto? Não, eu tenho 1,80m. Peraí, calma, Nerdmaster. Você tem quantos metros, Nerdmaster? Qual é a sua altura? 1,75, 1,76. Você é baixinho, cara. Achei que você era não, alto. Não, eu sou baixinho. Eu tenho estatura normal. Ele é acima da média do brasileiro, ué. Beleza, viu? Você, cara. Quando você tá putado, tipo, de estressante. Acalmar. Duas coisas. Uma, eu vou praticar tai chi ou eu vou pra banheira de hidromassagem, velho. Banheira de hidromassagem. Gente, rica é outra coisa, né? Rica nada. Essa não dá dinheiro. Não dá mesmo, cara. Não dá mesmo. Eu não vou nem fazer aqui, não vou nem reclamar do podcast aqui, porque senão o chefe puxa a orelha, né? Mas não, sério, ali foi. Metade foi ajuda na obra, né? Não tem essa de pagar pros outros. Tá bom então, Vinícius, você, cara. O Vinícius, eu sei que é um cara que se estressa, nem como ele mentir. Não, você se estressa pra caramba. Eu te conheço, cara, tem anos, cara. Te conheço tem mais 5 anos. Você, quando tá puto, o que que tu faz pra relaxar, cara? Um soco na parede, geralmente. Tu sabe que isso aí é dois trabalhos, né? Um pra a mão parar de doer e outro pra consertar a parede. Eu dou um soco, só que no safe mode, entendeu? Tipo, é aquela força exata pra eu não ferrar minha mão e nem continuar usando ainda, entendeu? Da próxima vez dá uma cabeçada que quebra menos ou mais. Mas eu tive uma ideia. Eu vou passar em uma loja de 1,99, vou comprar tudo que tiver de vidro, entendeu? E deixar por aí. Aí quando ficar estressado é só sair quebrando e repondo depois. É isso, é trabalheira que vai dar. Eu quero saber depois. Quem é que vai limpar, é. Não, é trabalheira. Eu. Vai... Ah, é, você. Não, eu vou ter o cantinho do quebrar as coisas, entendeu? Entendi, cara. Olha só, quando eu tô estressado, tipo, eu putaço mesmo, trilouco. Você chora. Eu choro, não, mentira. Eu não choro, mas eu costumo desestressar assistindo alguma coisa no YouTube. Geralmente eu me estresso mais no YouTube, mas geralmente é um efeito contrário, tá ligado? Que eu caio sempre no canal do Nando. Não vou citar o nome do cara aqui, mas aí eu. Nossa, não, velho, não. Daí não é. Eu não ficaria estressado, eu ficaria triste de assistir isso, velho. Uma coisa que eu uso pra relaxar bastante também. Dá o cu. Que isso? Falou o cara com propriedade, né, ué? É, né? Ele é meu. Ah, que saudade que eu tava nessa porra, que saudade. Você acha que ele paga a estadia no Paranerd? Como? Tô maluco. Caraca, que cena horrível. Vocês estão realmente se apropriando de minha pessoa dessa forma. Você sabe que... Mas tem, cara, faz. Tu que se com o teu chefe aí. Uma coisa que eu percebi que eu fico bem calmo quando não acontece ali dentro. Gravar com o Wario, hein, cara. Ó, como é que tá calmo. Não tô estressado. É o nosso terceiro membro, cara. Eita! Aí, viu? É, é a entrada no duplo sentido, né, cara? Depois eu que tô botando duplo sentido nas coisas, né? Uhum. Não, mas tu nem precisa, tu nem bota sentido duplo, tu só tem um que é o sentido ruim. Para com isso. Mas o cara até é sujo. Eu lembro. Tu é sujo pra burro. Chernobyl, né, cara? Quando eu acabo de falar com o Nerdmaster, assim, pra poder relaxar, geralmente eu vou falar com a pessoa mais legal, minha namorada. Você vê que a Carol também, ele tá uma patada também, isso que é foda. Eu vou reclamar. Bom mesmo reclamar, cara. Eu acho que reclamar é a melhor coisa pra se estressar. Você chega, você reclama. O Vinícius, ele me acorda, tipo, 3 horas da manhã, 2 da manhã, com um monte de mensagem quando ele tá puto com alguma coisa. Aí eu sou tipo... Eu sou tipo um backup. Não sabe mutar o celular, né, sua besta? Eu falo pra ele, pô, eu falei, tem a opção de mutar, então você usa. Se você não quer ser incomodado, você usa. Mas eu faço da manhã, cara. Vai dormir, cara. É, Vinícius, aquela coisa que você faz pra poder se estressar quando você tá putado, que é sair do grupo da WhatsApp, assim, você vai lá e... Ah, cara, é uma coisa, é libertador, cara. É como se estivesse batendo a porta, saindo e batendo a porta, tá ligado? Fazendo pirocóptero, né? É. Não, eu vou explicar pro Bill. Geralmente, meu, funciona assim, o nosso grupo off de, sem ser relacionado a podcast, com nossos amigos aqui. A gente tá conversando alguma coisa, aí chega o Vinícius, ele começa a lançar um assunto aleatório, tipo, que é importante pra ele, bem importante mesmo. Que ninguém liga, né? Não, isso, geralmente é nada. Geralmente é uma coisa que ele viu na rua ou alguma coisa do tipo, ele tá comentando. Aí, é, normal. Ele vê que, não, aí ele vê que ninguém, nem cagou pra ele, ninguém nem respondeu. Aí ele vai lá, porra, vocês estão falando de filha da puta também? Que saber que se dane. Aí vai lá e sai do grupo. Aí a gente não, vai, eu xingo mais. Aí a conversa a gente tem seguida, é, então, a gente coloca o de hoje no grupo, espera chegar amanhã. Aí, tipo, a gente passa um dia, aí joga ele de novo no grupo, aí ele vai lá e fica de boa, ele vai, fala como se nada... Cara, uma palavra, uma frase libertadora pra esse tipo de gente é: vai fazer rapel no muro de rola, só. Vamos, gente. Mais coisa pra relaxar, além daí do massagem, viu? Uma puta, essa abertura já tá com quase meia hora. Vai pro cast logo de uma vez, ô desgraça. Tá, eu vou fazer minha propaganda. O cast agora então. É sobre relaxar? Porra, tá fazendo 2 horas de abertura já, ô que cretino. Tá todo mundo segurando pra não falar, né? O editor já tá xingando a tua mãe, pronto. Já, seu filho da puta. Estourou a hemorroida, pronto. Então tá bom, Nerdmaster, por você, pra você ficar calminho, eu vou puxar a abertura, tá bom? Ah, tipo de... Reúnam-se, Hunter! Eu sou o Wallace, o raivoso. Eu tô tipo animal. A bicha louca. Voltando aqui comigo para gravar, mas esse podcast, voltamos, né, desde semana passada, a gente voltou de novo. Está aqui comigo meu fiel companheiro e sempre do meu lado, Leônidas. 90% das coisas que era para ser dita nesse podcast eu não vou poder falar porque é muito pesado. Só para deixar claro, né, cara? Então, é. Fala, se quer falar coisa muito pesada, fala Nerdmaster. Pô. Então, 95% então. Eu falo com propriedade. O Bill é tipo aquele personagem novo no anime que bota o vilão. É o sexto Ranger, cara. Quando aparece, tipo, os 5 estão apanhando do vilão e chega o 6 pra dar um pesaço nos corners. Voltando agora, mais uma vez, pro Hunter Cast, tendo o desprazer de estar aqui. E finalmente, uma salva de palmas pro cara agora, por favor. E finalmente aparecendo e estando de volta dos mortos, né, Nerdmaster? E estamos aqui com o Nerdmaster. Dos mortos? Eu não quero sair daqui. Vocês é que ficaram 5 meses sem lançar episódio nenhum. Não, vou te falar aqui. O Wallace falou assim, ó. Vou deixar o Nerdmaster na geladeira. Você quer ver que ele pode ficar na geladeira? Você quer que eu derrube? Você quer que eu derrube ele de novo? Derrubo! Não, eu tô na abertura, não faz isso, sério, não ferra a gravação, eu tô gravando aqui, não me derruba. Que isso, cara? Eu tô gravando, cara. Tá vendo como é que apertou o esfíncter agora? Vai, Nerd, mas fala sua frase, cara. Isso aí já falou? Isso aí é sua frase. Eu já falei, porra. Você quer que eu fale mais o quê? Eu te odeio, pronto. Caraca, cara. Essa é a pior. Dê nada! É a pior abertura. Também, o convidado, estamos aqui pela primeira vez. E tendo o desprazer de participar de uma merda dessa, né, cara? Temos o Bill da Cidade Gamer. Oi, Bill, tudo bom, cara? Cara, eu não sou tão seletivo assim, não, velho. Não relaxa. Putz. Foi elogio? Não, é isso, né, cara? É frase pra gravar, ninguém tem mais, né? Só o Vinícius, né? O resto é... O cara chega e fala desta merda, eu falei, ué, né? Pegou o barco, né, cara? Foi junto. O Bill é um rapaz bastante sociável, ele participa de qualquer podcast merda, tanto do Huntercast, do Paranerd. Eu acho legal que você me colocou no mesmo balaio merda que você, cara. É foda. Você tá no mesmo feed. Aproveita e boy que merda não afunda, cara. Não, é pior que eu me amarro no Paranerd, cara. Eu me amarro muito. Eu escutava o Paranerd antes mesmo de conhecer o Nerdbaster, cara. É uma merda. Enfim. Leônidas, o que a gente vai caçar hoje? Leônidas morreu? Caralho! É sério, o que a gente vai caçar? Não, caralho, não. Não vou caçar caralho, velho. Quer saber? Eu não tava sabendo disso, não. Eu vou me embora. Essa realmente foi a pior abertura de todos os tempos. Quer saber? Dana-se. O podcast não é sobre raiva. Acabou. Peguem seus arcos e chequem suas aljavas. Sejam bem-vindos a mais uma caçada. Ai, pior abertura. Sobe a música, vai. Isso, um podcast sobre raiva, um podcast pra gente extravasar e liberar toda a nossa fúria contida no nosso coração e dando soco de pontapé. Eu quero dividir esse podcast em três blocos, pra gente poder botar, não ficar muito barato à voa de nego ficar citando coisas aleatórias. Aprendeu, né, cretino? Aprendeu, né, separar as coisas por bloco, né, filho de uma égua? Vamos separar por três blocos. Trabalho, cotidiano e internet. Eu quero deixar a internet por último, porque já é a parada que é o que eu vou ao meu máximo lá, cara. Você sabe que é onde eu vou te xingar até a última geração da tua família, né? É, eu sei, cara. Então, eu quero deixar por último. Vamos começar falando sobre trabalho, cara. É, pra deixar claro aqui, só pra gente poder botar um padrãozinho, só bem rápido. Todo mundo aqui trabalha com o que gosta, não queria trabalhar, tipo, é isso que eu gosto de trabalhar, é isso que eu faço na minha vida, é isso que eu quero. Todo mundo trabalha assim? É, a priori sim. O Huntercast conta como trabalho? Não. Conta. Eu gravo pro trabalho, cara. Eu não me divirto gravando, cara. Essa aqui vai ser puro trabalho. Ah, então sim. Se o Hunter se pode quer não, contar, tá bom, então sim. Tá bom. O podcast é lazinho. Vamos lá. O é remunerado. O que tira o trabalho é remunerado. Não. Ah, tá. Não, eu também não. Só pra ficar claro. Vinícius, você trabalha de quê hoje? Eu tô trabalhando na gestão e gerenciamento de pessoal em moradia privada. Você é porteiro, cara. Vamos... É o zelador. Não, ele é trabalho de porteiro e tem que limpar de vez em quando. Esse é o trabalho de... É sério isso? É porteiro mesmo? Gestão de pessoal com zelador é assim. O Vinícius é porteiro, cara. Tá, né? Se ganha muitos skills quando você tem essa profissão. Ah, ou é. Eu não sou brincando, eu sei da vida. E marmita do morador, né? Eu sei da vida de todo mundo. O Vinícius, cara, ele não só é porteiro, como ele adquiriu o bigode porteiro, né, de base, sabe qual é? Bigodinho. Ele entrou pro... Aquele bigodinho sem madruga, assim. Isso, e tal. Tipo, o Vinícius, ele começou a trabalhar, cara, na semana seguinte ele já tava com o bigode, cara. Não sei o que... Nossa senhora. O bigode cresceu, bem junto com o trabalho. É que é parte do contrato de trabalho, quando você é contratado como porteiro, automaticamente te cresce um bigode. É a versão action rank dos porteiros, isso. Isso. Vamos falar do seu trabalho, cara, Leônidas. Olha só, cara. O que te deixa mais puto quando você tá trabalhando? Você chegou lá no serviço alegre, que aí chega o morador penteiro pra te assombrar. O que te deixa puto? Ah, cara, porra. Geralmente, quando eu tô lá quietinho, no meu cantinho, abrindo os portões e tal, geralmente acontece uma merda e eu tenho que resolver. E, tipo, às vezes nem é um big deal e tal. Geralmente é uma lâmpada que queimou e tal. Mas, tipo... Cada pessoa de lá faz a parada ser o fim do mundo, tá ligado? O elevador, ele sacode um pouco. Porra, sacodiu um pouquinho, o que vai acontecer? Vai cair, vai morrer? Não vai, pô. O máximo que pode acontecer é você ficar preso dentro dele. É o máximo, né, cara? O máximo. Ah! Ficar preso dentro do elevador, tranquilo, de boa. Segunda-feira, né? Todo dia. Aqui, cara. Com vontade de cagar, imagina. Isso. Ele dá uns problemas lá e tem que... Ficar com manutenção, entrar em manutenção e tal. Aí não pode usar, aí, né? Mas, tipo, existe uma placa. Deixa eu ver aqui o tamanho. Mais ou menos o tamanho da minha perna. Que vai do. Uhum. Que vai do da ponta do meu pé até acima da cintura. Amarela e fica escrito. Ah, basicamente não usar essa porra. Aí a pessoa ela chega, entra, passa por mim, olha a placa, olha pra porta, olha pra placa de novo, vira pra mim e pergunta: tá consertando? Não, não, tô levando pra passear. Vou fazer um surf aqui. Sabe, lembra da revista Magic que tinha aquela tirinha do Respostas Cretinas pra Perguntas Imbecis, velho? Ah, puta, exato. Dá pra encher isso, velho. Então o Saraiva também, né? Sim. Saraiva, eu conheço pelo Saraiva. É a mistura do Saraiva pelo Severino. Mas a pergunta idiota é uma parada que eu acho, imagino eu que trabalhando de porteiro, você deve receber muito, cara. É tipo aquela, né, da mulher querendo que você abrisse o portão pra uma pessoa que é namoradora. Ah, não, isso aí pula esse, cara. Isso daí foi muito desgaste, cara. Não, fala aí, cara. Vinícius, o programa é pra isso, cara. Fala aí. Não, mas isso aí não é nem engraçado, não. Eu só fiquei estressado mesmo. Eu sei, mas a raiva foi engraçada. Basicamente, quem você não conhece, você deixa lá fora e tal, pra você não conhece, né? Aí uma pessoa que eu já conhecia, eu abri o portão pra ela e ela falou assim: poxa, deixa essa desconhecida aqui ligada aí de dentro, não do interfone, porque aqui fora tá muito frio. Tipo, eu não reparei nisso, mas tipo, minha reação, ela foi em voz alta. Eu fui tipo: caraca! Aí eu falei: tá bom, entra. Não, mas não era ninguém importante, não. Não era nem morador, não. Mas tu, Koala, tu trabalha com o quê? Atualmente eu trabalho na fábrica de motores de automóveis. Tu limpa o chão também lá? Não, mentira! Tu é faxineiro lá. Não, eu sou operador. Ele falou. Olha aqui. Eu trabalho de operador numa empresa de automobilística muito conhecida e famosa todo o Brasil e no mundo. Beleza, eu comecei a trabalhar. Quando você vai entrar por uma empresa assim, você tem o seu contrato e tudo que vai. Olha, eles especificam tudo que vai acontecer. Geralmente é assim, certo? Olha, você vai trabalhar de segunda a sexta, do horário tal, e vai ganhar tal. E é isso aqui que a gente tem pra te oferecer. Beleza. Aí, atenção, o meu horário é segunda a sexta, não dê segunda a sábado e nem ficar meia hora depois do expediente e meia hora antes, como eu tô tendo fazer nessas últimas duas semanas. E eu levanto 4 da manhã, cara. Aí, beleza, ok. Hoje, especificamente hoje, cheguei lá meia hora antes do expediente começar. Parei pra almoçar porque eu não almocei em casa. Porque até então eu podia almoçar sábado e foi me dito isso. Ok, então eu almocei com todos os funcionários que vão trabalhar sábado. Todo mundo. A gente acabou de almoçar, fomos pro vestiário trocar de roupa, botar o uniforme, né? Ah! Botar o uniforme. Guerra de toalha. Vinícius que tá sério. É sauda coletiva. Aí o meu chefe me ligou pro meu telefone pessoal. Ele me ligou e falou: porra, onde é que você tá, cara? Ele falou: porra, onde é que você tá, cara? Você teve algum problema com o táxi? Eu não, tô aqui já, tô só botando o TI e já tô indo pra linha, né? Antes de você ir pra linha, passa aqui na minha sala. Aí eu já... Tá foda. Nem uma semana de trampo. Não, aí beleza, aí fui lá na sala e tal. Aí eu cheguei lá e ele... Cara, ele brigou comigo como se ele fosse meu pai, cara. Tipo, você sabe que horas são? Tirei o celular do bolso, olhei, tá, porque eu geralmente pego nesse horário 11h15 da manhã, então era 11h17, ou 11h18, por aí. 11h17 é. Eu chegava pra 11h20 aí. É 11h18, tá? Aí ele, 11h18, você tá 3 minutos atrasado. A vontade que eu tinha... a vontade que eu tinha de falar pra ele era, e você tá me atrasando mais, fumando palavras na minha cabeça, filha da puta. Ou então, tipo, eu não tô sozinho, caraca. Aí beleza, você tá 3 minutos atrasado, aí ele começou a falar... Porque a gente, a cada um minuto a gente fecha 3 peças, porque aqui a gente trabalha com produção, e você vai parar motores, e que não parar uma outra, que depende da gente. Tem que fazer uma festa pra outros virem fazer também. Aí no final do discurso você falou, e só por causa disso eu já perdi 9 peças, né? Não, calma. Eu queria ter esse carisma, cara. Eu queria ter o cara que mandasse uma loucura, cara. Mas ninguém, beleza, eu não posso. Eu queria ter bala na agulha, né? Se tu falasse também, já. Não, acabou pra mim. Mesmo. O primeiro emprego acabou pra mim, hein? Aí, beleza, foi só que explicando. Não, porque você não, porque irresponsável, que não sei o que, Aí, não, você sabe que tem que bater o ponto 11h15, tem que estar na linha e que não sei o que e tal. Aí, com essa falação, a like a faz. Aí, tipo, na hora que ele acabou, eu posso contar com você que isso não vai se repetir de novo? Não, e detalhe, no meio desse discurso enorme que ele deu, ele chamou o meu monitor e falou, eu já não falei que não pode almoçar sábado? Eu pensei, caralho, filho da puta, ele falou que pode hangar, cara. Aí ele, como assim não pode almoçar, velho? Não, porque a gente tem uma pausa de 15 minutos, que é 2 horas. A gente trabalha até 11h15, trabalha até 2 horas, tem uma pausa, como um lanche, e volta para mim novamente. Porque trabalha até de 11h15 até 4h30. Eu já falei que vocês não têm direito de almoçar esse horário? Aí beleza, ele conta as falações e tal e me liberou. Mas sabe o que me deixa puto? É o senhorzinho mal, tá, cara? Não, sabe o que me deixa puto dessa história, cara? Que deixa puto? Raiva. É que eu não cheguei sozinho, cara. Eu cheguei com todo mundo. Mas eu fui o único que ligou o telefone e te tomou esporro, cara. Ninguém tomou, cara, vindo de ódio, cara. Ninguém tomou esporro, cara. Foi só eu. Ele me chamou, me deu um esporro, me deu uma comida de rabo. Ele te deu o quê? Ele te deu um esporro, te deu mais o quê? Não, desculpa. Eu não entendi a frase direito. Ele te deu um esporro, te deu mais o quê? Rafa, o que que ele fez, Rafa? Melhor perguntar lá no posto de Piranga. O que que tu respondeu na hora, cara? Eu vou responder o quê, cara? Eu baixei a cabeça e falei ok, né? E saí pra linha, cara. Vou fazer o meu trabalho, vou falar o quê pro cara? Depois da comida de rabo, ele só falou obrigado, chefe. Sou professor de informática e cursos profissionalizantes, beleza, até aí. Tô eu, sexta-feira à noite, último horário de aula, de 6 às 8, tal e coisa. E no horário anterior, um garotinho de 8 anos, estava fazendo curso lá de informática para crianças, me liga a mãe da criança. Olha, professor, por favor, deixa meu filho aguardando aí depois da aula dele, porque infelizmente eu peguei muito trânsito, eu não vou conseguir chegar aí a tempo, eu devo chegar uns 15, 20 minutos atrasado. Beleza, tudo bem. Botei o menino sentado na recepção da escola e fui tratar da minha vida. 15, 20 minutos depois, me liga a mãe de novo. Ah, professor, tudo bem? Olha, eu tô chegando. Libera meu filho, pede pra ele passar ali na porta da escola e me esperar na rua. Uma coisa, caso vocês não saibam, tá? Eu trabalho dentro de um curso profissionalizante que é dentro de um colégio particular, mas nós não fazemos parte do colégio. Para a criança ir até a rua, ele cruza o pátio do colégio todo e a porta da rua, que é um portão, né? Aquele portão de escola, tal e coisa, fica praticamente semi-cerrado a essa hora da noite, porque não tem mais aula. Então a criança, se for sozinha pra rua, ela vai ter que cruzar o pátio da escola todo no escuro, porque as luzes estão quase todas apagadas, porque a escola já não está mais funcionando, e vai esperar do lado de fora de um portão semicerrado, sem segurança, no meio da rua, na sexta-feira à noite. Aí eu tô ouvindo essa história da mãe, eu falo, a senhora tem certeza que não quer que eu leve seu filho aí pra fora, não? Não, professor, não precisa. Ele se vira uma criança de 8 anos de idade. A mãe também. Ok, tranquilo, beleza, desliguei. No que eu desliguei, eu fui até a recepção, peguei o menino pela mão, levei ele até lá fora, fiquei esperando lá fora, porque a mãe disse que já estava chegando e ela levou mais de 7, 8 minutos para chegar. Aí, beleza, abri a porta do carro. A mãe chegou, imagina a cena, eu não sei o tipo do carro, porque para tipo de carro eu não sou um zero à esquerda, mas acho que era um Ford EcoSport, não sei. Aí chegou a mãe, abriu a porta, pegou a criança e foi embora. Ou seja, se a criança estivesse ali sozinho, foda-se, né? Não dá isso não. Sim. Mas eu cheguei, ó, abri a porta aqui, mamãe, tá aqui seu filho, boa noite, obrigado por tudo, tchau, benção, fui embora. Ela e aí eu voltei. Agradeceu? Peraí, calma, ela nem agradeceu? Cara, que filha da puta, cara. Elas. Que ódio, cara. Elas ainda acham que estão fazendo um favor, cara. Também já fui pra eu só não senti ódio. Eu só não senti ódio porque esse fato foi muito mais cômico do que trágico, né? Seria trágico se eu tivesse feito o que a mãe mandou fazer, que é largar a criança e foda-se ela, né? Mas como eu levei a criança. Por que Ela não queria sair do carro, é isso? Ela não queria nem sair do carro, ah, se ela já estava na... Por essas e outras, ó, eu larguei a docência formal, vamos dizer, né? Que eu sou professor de arte, só de arte marcial agora. Porque pai acha que a gente é babá de luxo, velho. É verdade. Cara... Apesar do que, cara, eu adoro dar aulas, ministrar aulas, ser professor, é a minha vocação. Apesar de eu ser formado em administração e contabilidade, eu nunca quis exercer nenhuma dessas formações. Eu sou professor, cara, a minha índole é ensinar. O que me preocupa são as crianças, porque elas são o futuro da pátria. Não tô vendo que a nossa seleção vai perder outra vez. Eu adoro ensinar, eu sei como passar informação de forma didática. Então é a minha segunda cachaça. A primeira cachaça é a porcaria do podcast e a segunda cachaça é ensinar. A terceira é rola, né? Tá. Olha só, pra ser professor nesse país, cara, é só amando mesmo, porque pra vocês é difícil pra caramba, imagino muito, né, cara? É ganhar mal, é desenvolver um monte de doença por estresse. Eu dei aula na Microcamp, uns. É, tu quase também 10 anos. Tá, mas faz mais de 10 anos já. Que eu tinha recém-formado, aí tá, beleza, né? Fui lá. Já cheguei assim, meio assim, né? Porque eles assinaram na carteira como loja de informática. Isso! eles não são prestador de serviço, não. Eles são comércio de livro. São comerciantes. É, comércio de livro, exatamente. Aí ela fala assim, não sei o que tu quer formado pra ir pra dar aula segunda a sexta, R$1.000. Eu, tá bom. Tem aquela frase em inglês, né? Beggars can't be choosers, né? Que mendigo não pode escolher, né? Aí eu falei, ela tava tipo recém entrando, né, no mercado de trabalho de forma mais formal, né? Porque eu sempre trabalhei com tradução e essas coisas antes de me formar e trabalho até hoje. Falou esses absurdos pra mim e, tipo, duas semanas depois que eu tinha ficado doente pra caralho, porque eu meio que cobri turno de dois professores. Eu tinha que dar a minha aula e mais os dois professores, então eu fiquei sem garganta, eu desenvolvi dois pólipos na garganta com essa bosta. Eu tive que ficar duas semanas de molho, eu tive que tomar corticoide o primeiro dia, porque eu não conseguia fazer nada. Tu também, é? A feia. Corticoide na veia, tu imagina. Aí duas semanas depois, a gente vai rescindir o contrato, porque tu não é o tipo de professor, que de profissional que a gente tá procurando. Aí eu quase falei, não é o trouxa que aguenta qualquer demanda com esse salário de fome, né? Só faltou chicotada lá, cara. Eu só não criei treta lá dentro, porque é minha primeira psicóloga do lugar, então ela me defendia bem, né? Caraca, cara, eu vou te falar uma parada, cara. Eu não tenho paciência alguma pra ensinar qualquer merda pra qualquer pessoa, cara. Eu não tenho, eu não sou paciente. Eu não sou paciente, cara. Eu quero que, na moral, velho. Um agravante, né, Wallace? Você seria um professor maravilhoso, né? Com essa sua dicção sensacional, com esse seu vocabulário maravilhoso. Né? Com certeza. Não. Se fosse então pra ensinar a escrever, então, nossa senhora, seria um ótimo. Tanto que hoje eu acordar. Cara, hoje eu só dou aula de Kung Fu e Tai Chi, chega. E trabalho com tradução em casa, que é o que daí pelo menos eu consigo fazer pelo horário. Hoje você ensina também a como emitir o Chi, né? O Kung Fu Panda 3 mostrou isso. Eu não vou nem, dizer pra onde é que vai esse fluxo. Até porque a vó solhota é um buraco negro de Chi, então não dá pra tampar. Olha só, cara, relacionada também a trabalho, uma coisa que me dá muita raiva, não chega a ser trabalho, mas é no meio acadêmico, que é porque eu tô falando da parte aluno, é fazer trabalho com pessoa incompetente, porque todo mundo quer fazer nada, cara. É o clássico equipe, porque é só um cara que tem que fazer as coisas, né? Ah, velho, maluco, eu já assumi muito... Olha só, eu vou falar, eu já tive nos dois lados dessa moeda, eu já fui o cara que não fez nada, o cara que já fez tudo, cara. E, por exemplo, eu vou falar uma parada aqui. O Mário, eu fiz faculdade, eu fazia faculdade com ele, mas eu tive que mudar de faculdade, enfim. Eu fazia faculdade com o Mário, né? Então todo o trabalho que tinha e tudo, o Mario é incompetente. O Mario vai mostrar a nota dele e pegar a minha nota e mostrar pra mãe dele. E, olha só, mãe, como é que eu fui bem na faculdade? Mesmo. Cara, aí mostrava as minhas notas, cara. Tu fez curso de encanador, cara? Não, emprestava. É amigo, cara. Amizade. Não via problema nenhum. Não vai mudar minha nota ele mostrar pra mãe dele como fosse a dele. Aí o filho da puta, cara, não fazia um trabalho. Aí chegou um dia. Ah, cara, ele me deu um pouquinho de raiva só, mas ele mudou, ele veio pro meu lado, então eu perdoei. É, porque, tipo, o Mar, a gente tinha um trabalho pra entregar, no qual ele não fez, então eu fiz o trabalho sozinho, no dia e tal, fiz o trabalho e tal, botei o nome dele. Aí eu cheguei na faculdade e falei, Mário, tá aqui o trabalho, só imprime lá, tá com o nosso nome. Aí ele virou pra mim, porra, cara, você fez o trabalho? Eu fiz com outro grupo. Ah, cara. Ele, tipo, outra menina botou o nome dele. Que ódio, porque eu falei, você vai fazer o seguinte, eu falei com calma, porque eu sou uma pessoa controlada, com um pouco raiva. Eu falei com ele, falei baixo com ele, pra falar com aquela menina. É, eu também, quando eu falo baixo, fodeu. É, pra falar com aquela menina que tá tirando o seu nome do trabalho, e o seu amigo fez o trabalho. Porque você, mano, você é um grandíssimo filho da... Eu falei filho da puta, tipo José Wilson, tá ligado? Você é um grandíssimo filho da puta, porque... Eu fiz essa porra, você não avisou. Ele não avisou que ele ia fazer o trabalho com outra pessoa, que ele me pediu pra botar o nome. Pior, não botou o meu nome. O que eu vou dar mais merda, que tô sempre jogando filha da puta. Porque se eu não faço o trabalho, cara, ele vai falar, você que você se foda, entendeu? Você se foda pra lá e foda-se isso. Cara, eu sinto um pouco de raiva. Ainda bem que eu não estudo mais com o Mario. É, mas que eu tive que eu dizer. Ainda bem que eu não estudo mais com o Mario. Cara, mas dá um... Acontece, cara, acontece. Falando de trabalho, assim, já que eu falei na parte professor, eu tenho que falar da parte tradutor. Sabe que a pessoa que trabalha de freelancer, ele sempre tem aquele cara, assim, que não tem o conhecimento técnico da coisa e vem pedir o favor. Tipo, traduz isso aqui pra mim, porra. Eu falei, tá, é um abstract. Quando não é o pedir o favor, é o famoso troca, né? A troca não, de... Não, é isso. A permuta. Permuta, isso! Permuta é uma delícia, né? Nossa, não. Tem um lugar desses aí que é amaldiçoado, não é? É o triângulo das permutas, não é? Ai, puta merda. Porra, Vinícius, vá merda, vai. Você interrompeu o cara pra fazer uma piada merda? Interrompeu o meu discurso pra isso, velho, sério. Ah, que pariu, cara. Foi mal. Alguém chuta o Vinícius aí, cara. Eu trabalho com preço tabelado do Sindicato dos Tradutores, obviamente, porque eu sou formado e tenho, né, porra, aí mais de 15 anos de casa, né? O cara vem, não é um só, vem sempre tipo um pelo menos um ou dois por mês, esse que é o saco já. E aí a pessoa pergunta, quanto que é pra traduzir um abstract? É, traduzir, na verdade, versar, né? Que é pegar do português pro inglês. Fazer a versão, no caso, que é um pouquinho mais caro, porque é um serviço especializado, né? É o TCC de um trabalho de faculdade, tipo isso, né? Como é que é o resumo da parte da frente? É, tô ligado. Aí você então, faz o trabalho dele. É, aí eles perguntam, tu faz o abstract pra mim? Eu faço, claro. Aí perguntar qual que é a matéria, qual que é o curso, etc, etc, porque se precisar alguma coisa eu pego lá, pego um dicionário técnico se precisar, né? Uhum. Se não vai de boa. Aí eu quanto que tu cobra pelo abstract? Eu falei, olha, R$40. Pô, barato. É porque pra realidade daí de você de Rio, São Paulo é barato mesmo. Aí se fosse aí, eu cobraria pelo menos o dobro. Aqui pra Floripa, como tem pouco serviço dessa natureza e pouca demanda, lógico que eu tenho que cobrar mais barato. Né? Aí ele falou, poxa, não sei o que, tá caro, não... é um negócio que tu faz em 10 minutinhos. Eu falei, pois é. Eu sempre não, com essa do você então, faz em 10 minutinhos aí, dá vontade de mandar puta que pariu, né? O cara falou, não, porra, tá caro. Não, aí eu expliquei pra ele, olha, então. Que tipo, a galera acha que você não estudou pra isso, porra. Não, então, tu estudou pra caralho pra isso, pra poder fazer em 10 minutinhos, cara. Exatamente, eu falei, olha, bom, nesse interim, né, de fazer o negócio em 5, 10 minutos é porque eu fiz curso extracurricular desde os 7 anos até os 14. Eu entrei na faculdade com 18 anos e fiz licenciatura e bacharelado. Me especializei e me estudo a tradução. Então, soma aí dos 17 até os 24, 17 anos de estudo. Tá dizendo, Bill é pica na mão. Bill tem a rola grande no nesse ninguém nível. Vê isso, não. Bill, 27 centímetros, sim. Essa é a verdade. Aí, que Bill, só um instantinho. Isso me lembra, sabe o que? Uma história que eu adoro contar em aula de distração, que é o concerto a marteladas. Um navio com um suprimento importantíssimo estava chegando até o porto de Nova York, só que ele ainda estava, vamos dizer, no meio do caminho no Oceano Atlântico, né? Aí ele parou no meio do caminho porque deu uma merda qualquer na fornalha da caldeira. Era um navio a vapor na época, né? Aí mandem chamar o melhor engenheiro possível para vir consertar. O cara veio, chegou, bateu, arrumou, fez, aconteceu, botou o navio para funcionar. Cobrou, no caso, $500, beleza. Só que daqui mais uns 2-3 dias, o navio parou de novo. Ah, porra, que merda é essa? Chamem o melhor construtor de navios de todos os tempos pra ele vir aqui consertar isso. Beleza, então chamaram o cara. Aí ele veio, mexeu em manivela, apertou porca, apertou parafuso, o caramba, quatro. Acertou tudo. O navio voltou a funcionar, cobrou $1,000. E aí, beleza, mas daqui 2-3 dias, pifou de novo. Mas o que, que é isso, cara? Eu quero que vocês agora me chamem o melhor especialista em construção de navios de todo mundo. Não me interessa onde é que tá esse corno. Me traga o maior especialista do mundo. Beleza. Chegou o sujeito lá na caldeira. Ficou uns 10, 15 minutos olhando a caldeira, tal coisa, fiscalizando. Abriu a maletinha dele, pegou um martelinho, deu uma marteladinha num lugar qualquer da caldeira, pronto, voltou a funcionar. Oh, maravilhoso! Por favor, mande a conta pra firma. Sou sensacional. E a viagem seguiu e foi até o final. Quando chegou a conta na empresa? $5,000 a fatura. Quê? Mas como é que eu vou pagar $5,000 pra um cara que só deu uma porra de uma marteladinha na caldeira e ficou 5, 10 minutos lá olhando a caldeira? Que porra de trabalho é esse? Eu quero que ele me descreva por quê que o trabalho dele foi custando $5,000. Aí beleza, então no dia seguinte veio a fatura detalhada, que antes não era uma fatura detalhada, fazer o quê, né? Chegou a fatura detalhada, bater com martelinho, $50. Saber aonde bater com martelinho para funcionar, $4,950. Total, $5,000. Pior é que é constante isso, não é? Aí, é claro, se a pessoa tenta, né, tipo, negociar, tá meio... porque pergunta o porquê do preço e tal, ao invés de falar, ó, que coisa cara, bababá, tocar o pau, eu explico bonitinho o porquê. E eu falei, além de tudo, eu trabalho, assim, até abaixo da tabela do sindicato. Porque eu não... Os preços praticados aqui pro Sul são mais baratos do que pra Rio São Paulo. Ah, eu falei, eu tô trabalhando com um serviço dentro da realidade. Agora, se tu for pegar... Eu vou falar uma coisa bem cretina, mas puta que pariu, como é triste a gente negociar a prestação de serviço com gente que não tem bala na agulha, cara. Porque os caras querem fazer mais assim, não é? Não é... Como é que eu vou dizer? É barganhar, é pechinchar como se fosse comércio, velho. Os caras não sabem separar prestação de serviço de produto. Verdade. Às vezes você quer cobrar uns 100 conto, a pessoa não aceita. Quando... não sei se algum de vocês aí já morou em São Paulo ou conhece a FutureCom, que é aquela feira de tecnologia de informação. Então, era uma feira grande pra caramba, se eu não me engano a maior da América Latina, que acontecia em Floripa, tipo... As 9 primeiras edições foram aqui. E aí, na 10ª foi pra São Paulo, porque o idiota do prefeito, né, não conseguiu segurar. Mas enfim, eu trabalhava de liaison, né, de intérprete e tal, pra companhias grandes. Então eu trabalhei pra ZTE, pra Converse, pra quem aparecesse lá e requisitasse o serviço, porque antes meus pais tinham firma de turismo, então eu trabalhava como intérprete in-house, né, da firma. Aí eu falei, não, vou cobrar, como é evento grande, os caras podem e vão pagar, porque eles vão usar meu serviço o dia inteiro. É, de intérprete, se eu não me engano, na época era R$1,200, R$1,300 por um dia. E o evento durava uma semana. Então, claro, né? Não, nem fudendo que eu ia baixar o preço pra uma empresa. Eu fiz um trabalho muito bom. Porra, tive que trabalhar de terno e gravata. Eu trabalhei de intérprete e segurança, né? Olha aí. E que ia por motivos óbvios. Aí levava os caras pra restaurante, levei pra passeio, pra mostrar a praia, essas coisas. Ainda o ano da ZTE mesmo, a chinesada ficou maluca porque eu comecei a falar de Kung Fu, né? Aí eu recebi de... Falou de Kung Fu em chinês? Eu falo um pouquinho de cantonês, né? Pessoal de Hong Kong. Como é que você falou? Não, conversando com ele assim, só falando os termos assim, mas os diretores falavam inglês bem. Então eu falava em inglês e falava dos termos, dos estilos, etc, etc. Em cantonês eles ficavam surpresos, né? Porque o pessoal não... Porque não é todo mundo que o cara se esmera pra trabalhar pra nos pronúncia bem, etc, etc. Pra você saber se um asiático tá surpreso, ele sempre vai sentir que ele vê se ele se manifestou da segunda forma. Agora, em que idioma que foi isso? Cantonês. Pronúncia de chinês, tanto no cantonês quanto nas outras. A do cantonês as é outras... mais fácil que o mandarim. Cantonês eu é sei, mais fácil. Mas uma coisinha errada que você fala, você tá trocando de. É que na verdade o mandarim tem 4 entonações e o cantonês tem 6. 3 pra cima e 3 pra baixo. Então você fala lá, lá, lá, lá, lá, lá. São três, são só aí. Se tu pode falar um má, tu pode falar mãe, cavalo e você. Caralho, tá vendo que lá na China a pessoa não tem diferença entre mãe, cavalo e você, tá vendo? Tá, enfim, os caras ficaram tão surpresos e satisfeitos com o meu trabalho que eu recebi convite pra visitar o escritório principal da ZTE na China, quando eu fosse lá. Wilson, convidando pra você visitar, estamos. Não, japonês fala assim, chinês. Cara, são japonês, maluco. Zoa, mano, zoa direito, animal. Olha aqui, olha aqui. Bota tudo no escuro, não sabe o que é. Really, nigga. Falou o branquinho, né? Falou o caucasiano da conversa, né? É foda, o Wallace ele encosta na parede e parece que está vendo um bico. Não. O Wallace sim, se botando no escuro, você tem que pedir. Wallace, dá uma risada pra eu saber onde é que você tá. Caraca, cara, nossa, não, eu sou nem tão negro assim, cara, mas era um preconceito foda quando meus amigos falavam assim que das 6 horas sua aula é noite. Não, mas Obio, como é que é um Reunion Hunters aí em cantonês? Cara, eu vou ter que pensar muito pra... Não, você pode falar qualquer coisa que a gente vai achar que é, que cara, é isso mesmo. Fala assim, fala aí, Reunion! Você pode xingar a mãe do Wallace que ninguém vai entender. Cara, uma diferença bem pontual que dá pra ver, tipo, o mandarim ele tem as vogais mais mudas e o cantonês aberto só pela contagem de 1 a 10, ó, do mandarim fica... I, R, Sam, C, W, Liu, Chi, Ba, Jo, Sh. No cantonês, Ya, I, Sam, Sei, In, Lo, Cha, Pa, Kao, Sap. É bem. A vogal do cantonês é mais aberta. Você falou, eu acredito, não. Não tô, eu tô também, completamente com. Não. Cara, eu entendi. Aí, que estudou 25 Nossa, anos. Não, agora eu entendi tudo, completamente. Eu contei de 1 a 10 em mandarim e de 1 a 10 cantonês. Eu sei, tô zoando. Fácil. Eu queria saber, eu já. Pois, cara, porque aí eu poderia ficar fazendo cena de anime aleatória e ficar imitando. É o que eu fico fazendo, só que sem base. Mas fala boa pra isso. Pô, japonês é mais fácil de aprender do que o chinês. Bem mais fácil. É bem mais fácil. De falar, mas não descrever. Mas o japonês de hoje em dia é que metade dele é inglês. É o English. Mas enfim, os caras pagaram uma grana bonita pra mim, tanto que eu consegui comprar um monte de peças de computador, comprei meu monitor na época. A hidromassagem, né, cara? É, o cara comprei um baita monitor pra época, que era um daqueles Samsung 19 polegadas, né, aqueles 4.3, tipo, porra, 10 anos atrás era uma coisa linda de Deus, né? Uhum. Caramba. Tá aqui até hoje, tá funcionando bonitinho, não tem nenhum pixel furado. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Beleza, galera. Falando agora sobre o que a gente passa no dia a dia. A raiva casual, a raiva de socar o dedão na ponta do pé. Eu odeio pessoas que não sabem usar direito a língua portuguesa. Ih, Wallace, isso aí foi pra você, eu acho. Eu sei que... Ah, cara, mas o Nerd Master, ele quer falar de mim como se vai ser o Big Deal do programa. Ele fala de todo o programa que ele participa, cara. Ele me fala pra mim, quando foi que você já me ouviu dizer uma palavra sem a dicção correta? Eu não sei falar manteu, fala. Manteu. Manteu, cara. Não, cara. Manteu, velho. Puta. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso, cara. Não tem prova. Não tem prova? Você quer que eu pegue? Eu puxo, cara, as gravações antigas do Metacast? Puxa aí. Você quer aí. Que eu pegue? Você quer que eu pegue o bruto do Paranerd de Doctor Who? Porra. Tá, a gente não quer que tu pegue o bruto, vai. Uma parada que me dá muita raiva no cotidiano é conversar com o Netmaster. Não queria falar, não, mas é. Netmaster, vai chegar esse pro Netmaster. Olá, Netmaster. Pô, tudo bom contigo, cara? Netmaster. Vai tomar no seu cu. Isso, é assim, exatamente, né? Isso. Uhum, exatamente isso. Não, mas vai tomar no seu cu. É bom dia pro Wallace. Não, não, mas... Vinícius, chama... qual foi a palavra que ele falou no grupo, que ele escreveu tudo errado no grupo, que a gente teve que zoar 200 horas pra ele aprender a palavra correta, tu lembra qual Caraca, foi? Caraca, cara, quais, cara? Quais? peraí. Homeopatia! Ele homeopatia! Homeopatia! Ô, Koala, tu tem que... Ele falou tudo, ele falou farmácia de manipulação, ele falou qualquer outra coisa, mas ele não sabia... escrever a palavra homeopatia. Eu não sabia se era com H, se ela tem H. Aí vai te catar, né, demais? Ah, pô, eu não faço linguagem, não, cara. Fala. Tu tem que levar em consideração que esse desgraçado, ele é mais grosso que uma baleia dobrada e dois porcos abraçados. Já começa por aí. Falei aqui com o Ned Master no off aqui. Pô, Ned Master, vou ir fazer uma visita aí. Ele falou que vai me receber a pontapé de tiro. É foda. Não falei casa, nada não. Disso, não. Falou, não falei casa, nada não. Disso, vai não, seu cretino mentiroso. Com esse caluniador. Caluniador, mentiroso. O senhor é um. Olha, pontapé, não sei. Tira o boto fé com esse cu de carabina ali. Não sei de nada, né? Então. Eu falei pra Ned Master, vamos aí com a galera e tal, pra gente fazer uma reunião. Na tua casa e tal, aí você faz aquela comida caseira maneira. O de carabina foi foda. Caralho. O Vinícius tá 10 anos atrasado. Tava mutado. Esqueceu. Tá bom então, vamos lá então. Gente, agora é sério, tirando eu, o que que pra cada um aqui dá uma raiva no dia a dia, que é constante? Uma coisa que me irrita, cara, mas que me irrita pra caralho, é tu tá andando na rua, tá um local, assim, estreito, tipo uma rua com o carro estacionado no meio da calçada, que já é uma coisa irritante, cretina, pra caralho, né? E o filho da puta que tá, tipo, no final desse caminho, tá com o braço na cintura, aquele braço de alça de pule, ocupando o espaço pra tu passar, tu tem que ou empurrar esse cretino pro lado, ou pedir, ô meu filho, dá licença pra eu passar, que se a porra desse braço tá ocupando a metade do caminho que tá aqui. Outra coisa que me irrita nesse mesmo sentido, o cara que tá com a porra de uma mochila, que é 3 vezes a largura do corpo dessa criatura, e é a mesma história, ele tá ocupando um lugar, mas a mochila tá ocupando o resto do espaço, do caminho que ele tem pra passar. Ou você... passa por baixo da mochila ou empurra esse filho da puta pro outro lado pra poder passar, cara. Esse negócio de mochila, final de janeiro e começo de fevereiro eu tava no Canadá, né? Aí... Vinícius, tá ligando, né? Hidromassagem, Canadá... É, intérprete... Não, eu fui... Fala no mandarim... É inveja? Peraí, inveja, Koala? Eu fui pra lá trabalho, cara. Eu fui pra lá pra treinar com outros mestres e treinar dança do leão. Foi lá, comeu o bacon canadense... Também. E lá a gente chama de bacon... É igual aí, porque na Grécia um beijo grego é só um beijo, né? Que nojo, cara. Deixa eu voltar pro esquema dos metrô. Cara, dentro do vagão tu não podia usar nem nas costas uma mochila, tinha que deixar no chão. É o mínimo, ou no chão, ou se o metrô por acaso tiver aqueles negócios em cima, parecendo um guarda-bagageiro, né? Se tiver um bagageiro, bota no bagageiro, senão bota no chão, porra. Eu fiquei lá, no lugar que eu fiquei lá era aqueles metrô antigão, que era Scarborough, é uma cidade, umas 2 cidades pra trás de Toronto, né? Depois do aeroporto lá. Só que, cara, mesmo metrô velho, os negócios funcionavam, tipo, maravilhosamente. Agora, se tu ficasse com a porra da mochila pendurada nas costas, ia ter uns 58 viventes olhando pra tua cara com aquela cara de julgamento, sabe? De pá, seu pai. Meu, mas tem um boato, cara, que a galera no Canadá, eles são gente boa pra caramba. Isso é isso. Não, eles são super educados. São educadíssimos, assim, ó. 98% das pessoas que eu interagi lá eram de uma prestimosidade absurda. Mas eles te julgam. Não. E também porque, assim, eu achei que o Canadá, eu acabei parando numa Chinatown, né? Que Scarborough só tem chinês. Porque a gente foi, claro, a gente foi lá pra treinar Kung Fu, aprender dança do leão, pai e tal, mas das refeições que eu fiz lá, só 4 ou 5 foram coisas comida diferente de comida chinesa. Cara, eu não quero ver comida chinesa. Ainda bem que Floripa não tem mais um restaurante chinês decente que eu saiba. que eu não quero ver comida chinesa assim, por um ano e meio, pelo menos. Lá, mas o chinês é a comida tão nojenta quanto é no Japão? Não é comida nojenta, a comida é deliciosa. Só que, como a maioria do pessoal lá é tudo gente que veio de Hong Kong, eles vão pra restaurante de dim sum, que é aquele brunch, né? Aquele brunch estilo de Hong Kong. Sempre a mesma coisa, tia seu bao, né? Que é aquele bolinho, bolinho cozido no vapor com guisado de porco. Aquela... É muito gostoso, só que todo o fodendo santo dia. É, o problema não é ser nojenta a comida, o problema é que ele já tá de saco cheio de tanto comer isso. Não, eu fiquei de saco cheio, cara. E é uma coisa que eu adoro comer, porque o meu mestre, além de tudo, ele já teve restaurante, né? Falando na pegada de comida assim, cara, uma coisa que me irrita extremamente, cara. A gente passa o ano todo sem ver a merda do papassa. Aí chega no final do ano, essa porcaria aparece em tudo, cara. Em tudo. Ela aparece no arroz, ela aparece na maionese, ela aparece na salada, ela aparece no puta que pariu, cara. E não é gostoso, velho. Não é gostoso. Não é bom. Eu gosto. Nossa, que delicinha de uva passa. Porque você é um cretino, né? Mas... Ó, o pau quebrado. Uva passa. Se tu comer como aperitivo. Snack, ou aperitivo, beleza. Tem umas que são bem feitinhas e tal. Tipo, banana passa, uva passa, essas coisas. Separada. Eu adoro. É uma maravilha. Agora... Pra uma coisa que eu não gosto, que só aparece no Natal, é aquela porra das frutas cristalizadas. Isso é nojento. Caraca, cara, calma. A panetone, cara. Panetone, cara. Cara, não teve a ideia de pegar. Olha só, eu imagino quando criaram o panetone. Vamos pegar a massa de um pão merda e vamos tacar a fruta cristalizada, que é outra merda, junto. Vamos ver o que acontece, cara. É juntar duas coisas que são razoáveis, que são boas. Uma que é muito boa, que é o pão. E uma que pode ser muito boa, que é fruta cristalizada, mas não daqueles quadradinhos de geleia bosta. Porque, cara, tu comer a laranja cristalizada é boa pra caralho. Eu comi essas paradas lá, né? Então, tipo, claro, não sei, a diferença da qualidade da comida, assim, é absurda. E é o preço também, sem comentários. Mas, claro, o que eu consegui comer de porcaria lá, eu comi, né? Comi até carne de caribu, aquele... É tipo um veado, sei lá como é que é, um corpo... É um primo do Alce, né? Um primo do... Dos veados mesmo. Eu achei que você ia falar, cara. É um primo do Wallace. Eu ia concordar, realmente. alguns primos assim mesmo. Teve uma vez que a gente foi na casa do amigo nosso, e o Vinícius, assim como eu, ele tem o mesmo... Ele só quer ter um pouco a mais elevado. O desgosto pelo panetone, que ele realmente fica puto com o panetone mesmo, cara. Fica puto de verdade. Não, eu tô falando aqui. Chega aquele dia que a gente foi na casa... Eu odeio mesmo. Aquele dia que a gente foi na casa do Guilherme, que você ficou reclamando que não tinha nada pra comer, e falou, tem só esse panetone. Aí lembra? O Vinícius falou, porra, tem só o panetone. Aí o Vinícius comeu o panetone, mas ele comeu naquele esquema. A cada mordida ele xingava o panetone, tipo, porra, panetone, ô merda, que não sei o quê. É tipo aqueles vizinhos de bebê chupando limão e fazendo cara feia, chupando de novo. Isso, exatamente. O Vinícius tava nesse esquema, cara. E não é a primeira vez que ia. Mas panetone é uma merda, cara. Fruta cristalizada é uma merda. Acabaram de elogiar a fruta cristalizada aqui, cara. O problema do panetone é a fruta cristalizada. Porque não, a massa do panetone é gostosa, tanto que o chocotone é uma delícia. Não, o chocotone é uma outra merda, cara. Toma banho. Mas também vocês também só pegam aqueles panetone e balduco, né? Não, a gente pega o panetone que tem panetone. Aí eu não sei. Ele vai falar do panetone que comeu na Suíça. É complicado, gente, cara. Não, cara, não, a minha sorte é que eu tenho uma amiga que ela tem uma doçaria e ela tem as mãos de fada, né? Então cobra um pouquinho a mais do que um panetone normal, mas ela faz um panetone de churros pra mim. Olha aí. Puta que pariu, rapaz. Aí, agora falou gordice. Ela vende online? Cara, é aqui em Santa Catarina, velho. Faz o jabá aí, faz o jabá que isso é negro, precisa conhecer. Eu acho que vai demorar um pouco e vai chegar meio duro na tua casa. É só o pressentimento, né, cara? Que talvez chegue pra casa. Cara, e ela, cara, quando ela anuncia, ela vende horrores. Ela e eu são duas amigas minhas, é separado, cada uma, né, no seu negócio, mas olha, as duas elas são ninja pra fazer esse tipo de gordice, cara, olha. Falando em panetones e coisas que irritam, uma coisa que me irrita muito é a tal da Colomba Pascal. Ah, minha avó. Caralho, isto a é minha a porra avó... de um panetone! É um panetone com granulado. É um panetone reaproveitado com granulado. É a perna merda do panetone, só que... É porque é feito no formato de pombinha, exatamente por isso. Colombo, é uma pomba, velho. Caraca. Ai, caralho, é a porra do panetone, pra que chamar de outro nome? Eu não sei mesmo o que vocês estão falando. Nem eu, mas eu tô achando engraçado a raiva. O Colomba Pascal, nada mais é do que panetone o panetone da que é vendido na Páscoa, por isso que é Pascal. E é Colombo, porque tem o formato de pomba. Exato. Exato. Ai, que merda, cara. Eu troço, cara. Só que não é, só que não tem fruta cristalizada. Esse que a Val pega, ela é sempre tipo uns granulados de chocolate branco. Ele é gostosinho. Ah, os que aparecem na porcaria do mercado, perto da minha casa, é sempre com a porra das frutas cristalizadas. Caraca, isso vende no mercado? Ah, tá maluco. É, hoje vende na padaria, quando, na época da Páscoa. Vai, quando, em vez de comprar ovo de Páscoa, dá uma olhada na padaria, tu vai lá, Colomba Pascal. Não, cara, isso aí não pegou aqui, não. Não, graças a Deus, né, demais. Isso aqui não tem aqui, não. Isso, cara. Não pegou aqui, não. Não tem aqui, não, cara. É porque aqui pega, porque é qualquer coisa, né? Essa Santa Catarina é alemãozada, então o pessoal faz doce, doce alemão e italiano, tem de burras, assim. É, porque a Colomba Pascal é italiana, né? É, então. A palha italiana é uma coisa, hein? Não, palha não, porque fala, não, não fala aí de tu já, palha tu, italiana, não, cara, subiu, palha italiana... Tu já subiu o nível da coisa assim, tu deu um choque, assim. Palha italiana é a tradução terrena do paraíso. Puta merda, pô, é foda. Palha italiana é foda. Sabe que esse esquema aí é uma adaptação daquele doce chamado salaminho em português, né? Prefiro a palha italiana. Se for por causa do formato, tu tá com a sexualidade contestável, velho, né? Por nada. Ô, não. Ô, Vinícius, cara, eu não sei o que você tá falando de comida. Olha só, porque teve uma vez que a gente foi fazer o Madro Game, a gente chegou pra poder comprar cachorro quente. Madro Game nada mais é que a gente... Puta merda. Não, calma. A salsicha de 1,50, isso, né? Deixa eu falar. Deixa eu contar essa porra, cara. Que nojo, cara. Que raiva de vocês, velho. Vocês vão gastar 5 pontos, cara. Vai tomando curso de tudo, velho. Puta que pariu. Deixa eu falar, olha só. A gente foi comprar salsicha que a gente ia fazer o Madro Game. Madro Game nada mais é que a gente se reúne na casa de alguns dos nossos amigos e passa a madrugada todo jogando RPG. Aí vamos fazer cachorro quente à noite, beleza. A gente foi no mercado, todo mundo comprou o cachorro da salsicha. Aí chegamos lá, tem a salsicha normal e tem a salsicha aqui verde, esquisita e toda morta. Aí, quanto que é o quê? Não tava morto. Quanto que você acha? Não, pagar um quilo da salsicha. Quanto que você acha justo pagar um quilo da salsicha? Olha. Eu tô chutando assim uns 6, 7 reais. É qualidade. Cara, se for num açouguezinho bom, eu pago aí uns 6,50, 7 pila. Tá certo. Você fala, eu não como salsicha porque é coisa de pau. Tá louco, velho. Cachorro quente é a melhor coisa do mundo. Pô, salsicha é coisa de Deus. Dogão é o caminho pro paraíso. Coisa de Deus, mas o modo de preparo é do diabo, cara. Ah, putz. Não, mas é uma coisa que realmente não é da terra, o modo de preparo de dogões de Osasco, cara, porque eles conseguem colocar literalmente tudo. Quando você pede um com tudo, o cara literalmente raspa o cenário inteiro que tá em volta dele e bota dentro do pão. O cara tava cobrando 1,50 no quilo da salsicha, cara. Você já viu que tem alguma coisa errada aí? 1,50 no quilo da salsicha. Não, aí você fala assim pro cara. Cara, salsicha do 1,50 eu não dou nem pra minha cachorra. Não, aí beleza. Cara, 1,50 não paga nem o invólucro. Não. Eu acho que o quilo foi uns 3 reais. Não, Vinícius, era 1,50, cara, o quilo. Aí a gente falou, o quilo é só 1,50, eu vou comprar 7, 10 reais, né, uma coisa assim, né, Vinícius? 5, 10 reais, não sei. Ah, foi coisa pra caralho. É, aí o cara... Gente, já que é pra se fuder, se foda direito. Não, o açougueiro virou e falou, vocês têm certeza? O açougueiro falar, vocês têm certeza? E vocês ainda compraram aquela nojeira? Compramos. O meu pra velho, caramba. Sério. Tava bom, não foram parar na UTI, velho. Vocês não foram parar na UTI com intoxicação alimentar, velho. Não. O açougueiro chegou, vendeu, ó, mas assina essa apólice aqui de cobertura. Olha só, a gente não foi no. A gente não parou no hospital, mas o primo do Leônidas, o Lucas, que participa aqui com a gente, ele estourou a veia do olho, cara. Isso aí foi com café, o maluco. O cara misturou salsicha podre com café, é isso? Não, foi em outra ocasião. O Madro Game é a experiência que vai dar, tipo, é a experiência da merda. A gente sabe que vai dar merda, mas a gente passa porra. O Madro Game nunca vai parar da maneira, cara. A gente sabe que tá estressado, sai fudido, sai morto. Porque ele é simplesmente sentar na mesa e jogar RPG. Aí a gente começou a puta. O filho da puta ainda tá vivo depois dessa, cara. Não, aí depois a gente fala assim: não, mas vai cobrar. É um suicida. A vida cobra. Porque aí o que a gente fazia pra você não ser acordado? Tem uma parada que a gente chamava de café bem. O que é o café bem? É o café que vai te quebrar. Então, a gente. Tem um brother meu que ele faz um café de bebedeira pros amigos, né? Porque eu não bebo tanto assim. Agora tem uns brother que. se passa. É então tipo ele faz aquele suco ele levanta faz um defunto do Doc Brown, isso, né? Do De Volta ao Futuro. Cara, ele faz um café que é quase um louco, velho. Não. Eu vou traduzir melhor. O que era o Café Bem? No Café Bem é aquele chá de Santo Daime que aquele chinesinho do Aventureiros do Bairro Proibido faz. Sim. Nego. Que nego vai morder na orelha, cara. O café, Deus, cara, ele devia... Cocaína líquida, né? Nadimarco, quando você tinha que tomar o café, e você tinha que ter uma colher junto pra você poder ir mexendo, hein? Então, esse café que o meu brother faz, ele é um lodo, cara, de tão grosso. Não. Só que o cara pode estar em coma... Depois levanta, de ter bebido 50 litros. Cara, ele acorda e levanta e sabe, parece que ele entrou, que ele saiu de maratona. Parece que ele saiu de um warp zone, assim, tá ligado? Era foda que o Bane, cara, a gente ia falar pra ele, o café não tem que ser forte, mas é que o café não tem que ser bom, tem que ser forte, né, cara? Você foi. Tá, vamos voltar pra pauta, que senão a gente vai ficar até amanhã, né? A gente tá na pauta, eu fico puto tomar o Bane, eu não gosto de café, eu não gosto de café mais. Tá. Eu não posso tomar café, se eu tomar uma xícara de café, eu fico doido de acordado. Ah, nossa, cara, eu não gosto de café, cara. Café é uma merda, cara, eu não gosto, não. Você toma Coca-Cola também, não, cara? Cara, eu evito. Ah, cara, eu vou te falar uma parada também que me irrita, é refrigerante merda, cara. Porque eu não sei onde vocês moram, mas aqui tem um refrigerante que, tipo, sei lá, tem um mil cola. Claro que tem aqueles Tom Cola, aquelas bosta bizarras da vida, mas tem um daqui que é muito bom, que é um Guaraná chamado Guaraná Pureza, que é da cidade, é de Rancho Queimado, uma cidade que perto de Floripa. Uhum. Que é bom pra caralho. É tipo, ele é um Guaraná, não digo que é açúcar puro, mas ele é bem mais forte do que o Guaraná mijo, né? Ah, entendi. Agora, vamos, certificado de velhice do Nerdmaster. Eu tomo Guaraná Cruzeiro? Guaraná Tobi. E eu tomava Guaraná Tobi vendido em garrafa de cerveja. Caralho, que porra essa, cara? É nojo, cara. No interior tem ainda... No interior tem pureza vendida na garrafa de cerveja e é mil vezes melhor que a de plástico. É, eles falavam muito melhor. Assim. Não, eles falavam mesmo, que a Coca-Cola na garrafa de vidro é bem melhor que na garrafa Quimicamente de plástico. Quimicamente falando, tem uma explicação química pra isso. Daí, o vidro conserva melhor a temperatura e outras coisas do gênero. Aí é Luthercast, né, cara? Vocês querem que a gente dá essa explicação científica de coisa, você quer subir muito o nível do podcast. Ironia fina da vida é o cara morar numa ilha e ser alérgico a frutos do mar, né? No meu caso. Você é alérgico a frutos do mar, cara? Quando eu voltei de Hong Kong, a vez que eu fui com o meu mestre, no último dia, eu passei ileso, né? As três semanas e pouco inteira que a gente ficou lá, eu passei ileso, porque, pô, lá lógico que tem frutos do mar pra caralho, ainda mais que lá tem cozinha de todos os tipos, das seis cozinhas grandes chinesas, né? Então, e a uma das que mais usa, além da de Hong Kong, é a cozinha de Xangai. Então, a gente foi no restaurante de cozinha de Xangai e o rolinho primavera era de camarão. Só que, né, como é que esse camarão que tu não consegue, tipo... Ele é cheiroso, ele não tem aquele gosto pungente, assim. Eu já tava achando que ele ia dar uma de Homer Simpson. Eu quero fugu! Concentrate. I want fugu! Aí, daqui a pouco vem aquele pratarrás de rolinho primavera. Falei, não, foda-se, né? Tô com fome. Pimba. Nossa senhora. Cara... Pimba no famosa, não, essas são as famosas últimas palavras. Foda-se, né? As três melhores frases pra tu saber que vai dar merda, né? É, o que pode dar errado? Não, tá tudo tranquilo, tá dominado e... Ah, então foda-se. Deixa comigo. Não tem aquela quarta... não tem aquela quarta, aquela máxima que todo mundo fala, sempre dá uma merda, tipo, falar no Titanic, falar do que é, né? Nem Deus afunda esse navio, nem Deus faz alguma coisa, sempre dá merda. Ah, mas isso aí é específico demais. Isso aí é Death Flag. Também, e daqui, a hora que eu tô no avião, tipo, voltando na primeira escala, cara... As minhas duas pernas tinham virado dois troncos de choquito, velho. Nossa, caraca. Parece que tava com elefantismo, né, cara? Errou! Não, cara. Elefantíase. Nossa. Parecia que eu tava com uma catapora, assim, bizonha. Parecia a peste negra, tá ligado? Nas duas pernas. Caralho. E aquilo coçando, cara. 12 horas coçando. Eu falei... A sorte é que como eu peguei a fila que eu tava... Só tava eu sentado na cadeira da fila que eu tava. Falei, não foda-se, eu vou deitar e dormir. Aí a hora que eu tô... Eu tive que dormir pra passar a coceira. Tu imagina o... Caraca, cara. E a sorte é que tinha estamina na mochila, senão eu tava fodido. Caraca. A pergunta é, você conseguiu dormir? Consegui depois do Estamin, né? Ah. Ah, Estamin. O Vinícius falou, ai, como se ele já sei o que tomar. Ele tava acumulando XP pra depois poder lançar o um golpe especial. Achei que era Estamina, tipo do Skyrim. Falei, caralho. Vindo de um lutador de arte marcial, né, cara? Faz todo sentido. Eu sou artista marcial, não sou atleta marcial. Fique bem claro isso. Chupa! Ou tu é atleta marcial ou tu é artista marcial. A pessoa só é lutadora marcial quando ela viaja de país em país pra competir. Porrada. É, pra competir. É, naquele, é, isso é o atleta. É, é naquele esquemão do tipo, entra no dojo de alguém, eu vou desafiar seu mestre. Aí... Não, aqui não pode mais fazer isso aqui. Não pode, não pode tipo, cara, é sacanagem, cara. Dojo era pra ser isso aí. Sabe o que me dá uma raiva? Raiva mesmo? É de um dia a dia, de convivência e tudo? É. O famoso, que todo mundo já foi um dia, se não foi, vai ser. E se vai ser, vai passar raiva quando ficar mais velho. É adolescente, cara. Adolescente é uma parada que me irrita a níveis estratosféricos, cara. Porque ano passado... Sabe como é que eu defino o adolescente? Ah. A pessoa que age como criança quando não é tratado como adulto. cara. É tipo isso, cara. Tipo, é verdade. Mas isso daí não é adolescente. Isso aí é a... Borrecente. Então todo mundo é adolescente. Assim, isso aí, inclusive, é gira de velho. Sim, assim. Porque tem adolescentes, eu convivo com adolescentes, lembre-se, eu estou num curso de profissionalizante dentro de uma escola, uh-huh. Então eu convivo com adolescentes e pré-adolescentes, e tem de todos os gostos. Tem os normais, claro que tem os ótimo, tranquilos tem. E tem os aborrecentes. O problema é que 60% pra cima é aborrecente. E aparece. É de YouTube, né? Ah, cara, olha só, eu tô fazendo psicologia, eu não devia dizer essa coisa aqui, não, mas eu vou dizer mesmo. Sabe, o que força pra essa galera hoje em dia é tomar-lhe porrada, cara. Porque, pô, é muito abusado, velho. É muito abusado, cara. É assim, é tudo bem que não é certo bater, que você é criança batendo não ensina nada e tal, mas ensina, enfim. Bater não ensina nada. Falou futuro doutor psicólogo, viu? Mães de família que ouvem o HunterCast, prepara que você vai ter um psicólogo desse nível. Prepara, né? O suco de laranja aí pras mães de família. Olha, mãe. Vem um medicamento no papel, tá escrito 3 doses de porrada cada 2 horas. Eita! Porrada de 12 em 12 horas. Acaba a consulta e fala, né? Olha, mãe, eu consultei seu filho agora e pra mim tá claro, qual foi porrada? Porque, tipo, eu quero. Olha só, falando adolescente, beleza. Aí você abre. Aí quando você fala adolescente, você abre leque. Maneiras do que o adolescente consegue me irritar. Na maneira dele ser. Não, e quantos anos? Ah, caralho, vamos lá então. O adolescente, eu tô me referindo até os seus 18. Ah, eu já não tenho paciência de 18, não, pra baixo, irmão. Não, pra mim também. Tá, 15 anos pra mim é o nível da filha da polícia, cara. Assim, eu já tive 15 anos, eu já sei que eu era da mesma forma, tão chato igual. O ruim do adolescente, cara, é que ele se acha a estrela do universo. Cara. A pessoa acha que o mundo deve tudo pra ela. Isso, né? Exatamente, cara. Ele se acha. A pessoa que nunca lavou uma roupa, que nunca fez uma comida. Ele se acha o centro das atenções, cara. E o famoso qualquer coisa ao fim do mundo. Puta que pariu! Caiu a internet! É, vai tomar no cu, não sei o quê! Porra, a internet caiu! Como é que eu vou ver meu Boruto agora? É aquele vídeo clássico do molequinho pegando o controle do Wii e enfiando no cu. Né? Quê? Vídeo clássico! Como assim? Abaco, tu nunca viram isso? Olha, eu prefiro continuar sem ver, não é por nada não. Tu tá falando que você, Alexandre Lesmaster, 60 anos de idade, tá me dizendo que o vídeo clássico que você assiste no seu dia a dia é de uma criança enfiando um joystick na bunda? É isso que você tá falando pra mim? Esse é seu vídeo favorito? Não, eu falei em momento nenhum, falei que era meu vídeo favorito. Você já tá pondo palavras na minha boca, seu cretino. Alô, Polícia Federal, minhas opiniões não tem nada a ver com a dele. Não, só pra deixar claro. Olha só, gente, isso aqui é Nerd Master falando. O podcast Nerd Master é para nerd, entendeu? Só vamos deixar aqui. Vamos só separar as coisas aqui. Cidade Game e Hunterhead não tem nada a ver com a opinião que representa esse cara. Aí, ó. Caramba, Alexandre, olha. Eu não esperava esse cara. Eu não me surpreendo, eu só me decepciono. Então tá. Ele ficou puto de verdade. Mas o Nerd Master ainda convive com uma, um pré-adolescente, né, Nerd? Seu filho não tem quantos anos hoje? Ah, mas o Prisão parece gente boa, pô. Não, sim, ele parece gente boa. O meu filho não é adolescente, não. Não, pré-adolescente. Ele tem 11 anos. Não, foi o que eu falei, pré-adolescente. É, mas ele é um moleque bom, cara. Se tem uma coisa que eu vejo, sempre que eu vi, foi o Alexandre ser um bom pai. Isso aí não pode não, nem. Não, isso não. Isso, exatamente não. Todo o desprezo e a raiva é com as pessoas de fora, cara. Com a família, com os familiares dele, o Alexandre realmente é uma pessoa totalmente diferente. Agora, né, demais. Parece uma pessoa de verdade, né? Quando o seu filho virar adolescente, porque ele vai virar, o que você acha, assim, tipo, conhecendo toda a base do seu filho, o que você acha que uma coisa que ele pode fazer que vai te irritar muito, cara? Tem alguma coisa que você pode imaginar que se ele chegasse fazendo, você ficar putado? Falar gíria demais, porque gíria é uma parada que me irrita bastante. Ou nada, você vai ter um pai nice guy que adolescente não te irrita. Uma coisa que tá me irritando um pouco no comportamento do meu filho, que eu acho que não sei como, mas ele deve estar pegando um pouco de convivência com você, Wallace. O quê? Comigo? É que ele tá pegando palavras e usando no contexto errado. Por exemplo, ele quis falar que tava com a sensação de estar certo sobre uma determinada coisa. Aí ele falou, ah, eu estou com uma sensação moribunda. Não, Arthur, não, moribunda não tem nada a ver com isso. Moribundo é morto, é uma pessoa que está prestes a morrer. Tá morrendo, não tem nada a ver com... É, a pessoa está morrendo, está moribundo. Não é a pessoa que está com certeza de que está certo de alguma coisa. Olha, a única coisa é que o moribundo tem certeza é da morte, cara, só isso. Eu em contrapartida, eu tenho uma parada que é o oposto disso que irrita o Koalas, que é gente velha que passou por perrengue e acha que essa nova geração tem que passar pelos mesmos perrengues que eles. Ah, Nerd Master, cara. É complicado. Não, assim, ó, não é que tem que passar pelo perrengue, só que os caras, eles acham que muita gente pesa esse perrengue como se fosse a pior coisa do mundo e ao invés de fazer alguma coisa pra se virar, fica só chorando de pitanga. Ah, cara, isso é errado. Pô, tipo, ah, na minha época não tinha internet. Na minha época tinha que fazer isso, tinha que andar, isso, sei lá. Exatamente isso. Ah, eu não ligo nesses negócios da minha época, porque às vezes é interessante o cara quer se eximir de um pouquinho da comodidade que a gente tem hoje pra calçar o sapato dos caras, né, na época. É claro, eles têm um pouquinho de razão de reclamar, mas não tanto assim. Mas poxa... Tem gente que exagera. A nova geração não tem culpa de ter nascido nessa geração. Não, claro que não, claro que eu só nasci aqui. Aí... É aquela frase, né, cara? Eu só nasci aqui, né, cara? Eu não tenho culpa, eu só nasci aqui, cara. Não, nesse contexto, gente, de gente velha que coisa esquisita, cara, o que me irrita são os ditados e as lições de vida que eles passam. Tipo, tem alguma muita certa. Que a gente absorve, realmente aprende coisa. Mas tem muita alguma coisa tá certa. Mas tem coisa que é exagero. Se tem um ditado que eu levo pra vida é aquele: passarinho come pedra, sabe o que tem. Ah, isso é uma boa mesmo, cara. Eu não falo esse ditado que me dá um nervoso. Não, olha só, cara. Não, me dá nervoso. Uma coisa que eu fico muito triste é com a lógica do tipo. A lógica do exemplo é: você não tá conseguindo comer tudo, você vai deixar um pouco no seu prato. Ah, mas você vai deixar. Não, olha só, você vai deixar comida no prato? Tem gente na África que não tem o que comer. Então empala essa minha comida, bota num pacotinho e manda pra ele. Não, eu penso assim: a resposta que eu tenho pra mostrar é: você tem duas pernas? Tem gente na África que não tem duas pernas, não tem duas pernas, queria correr uma maratona e não consegue. Não, isso. Por que você não vai correr uma maratona? Isso aí realmente é cretino. Que pariu. Isso é realmente é cretino mesmo. Porra, cara. Ou aquele, né? Se eu comer, eles vão continuar com fome agora, do mesmo jeito. Me deu um estalo agora de uma coisa que me irritava muito da minha mãe, da minha avó, que desde quando ela fazia. Que, posso sair, posso fazer alguma coisa? Ah, não sei o que, tá todo teu amigo trabalhando, não sei o quê. Aí assim, mãe, eu só quero sair. Sabe quando ela usa aquela coisa do tu não é os outros? Ah, é? Isso, ah, é. Mãe, tá todo mundo saindo pra ir pra esse lado. Não, tu não é os outros. Aí quando ela tinha que fazer a vingança, né, do fazer o reverso, cara. De vez em quando acontecia de eu fazer esse reverso pra mim, ela me olhava com aquela cara de perdi, sabe? Então, naquela história do prato e das crianças famintas da África, tem duas situações nesse contexto. Contexto número um: você serviu o seu próprio prato, quer dizer, você botou a quantidade de comida que você achava que ia querer comer e sobrou. Aí é sacanagem, porque você podia ter posto menos comida. E tudo bem. Agora, quando a mãe coloca. Quando a mãe mãe coloca a quantidade de comida que a criança tem que comer, aí a criança não é obrigada a comer tudo. Se ela deixou é porque ela não estava satisfeita. A mãe não tem nada que reclamar de porra nenhuma. Ela estava satisfeita e não tinha que comer mais. Eu não tô falando que você deixou, tipo, um quarto da comida, ou seja, uma metade, assim, tá ligado? Isso foi pra caramba. Às vezes você deixou, tipo, só uma colher, e assim mesmo é a colher que você vai ter que raspar todo o prato pra poder ter ela mais ou menos cheia, tá ligado? É esse tipo de comida, cara. Não é, tipo, nossa, deixou duas colheradas, três colheradas. Não, você deixou uma colher e assim mesmo você tem todo o prato pra você poder formar essa colher. Quer ver uma coisa? Arthur, meu filho, não gosta de caroço de feijão. Ele gosta do caldo de feijão. Ah. Beleza. Toda vez que minha mãe ou a minha esposa encasquetam de pôr feijão no prato dele, elas botam com caroço e o caroço fica tudo no prato. Aí depois ela reclama. Ah, não vai comer o feijão todo... Caraca, gente, vocês já estão cansados de saber que o Arthur não gosta do caroço de feijão, só gosta do caldo. Pega na hora de botar a porcaria do feijão, pega só o caldo e põe só o caldo. Ele só vai comer o caldo, ele não vai comer o caroço. Você botar o caroço e pedir pra jogar o feijão fora. Uma coisa que me irritava era isso aí mesmo, cara, de forçar de comer certos tipos de verdura, assim, que não come salada, isso aqui. Não, eu como alguns tipos de salada, só que a maioria das coisas que se fazia aqui é sempre aquela coisa de alface americana, que gosto de merda nenhuma, isso é só uma folha que o cara fica ruminando pra entupir a porra do estômago. É gosto de papel, você come papel, tem papel que é mais saboroso do que o... não, cara, a função do juntar quatro gordos aí, você sempre vira pra comida o assunto, né, cara? Quatro gordos conversando, você queria que o papo fosse o quê? A função do alface nada mais é... Fazer passar raiva. Não, só. É isso. O alface pra decorar. Por exemplo, é igual quando você vai em restaurante e taco de carne com alface. Um bife e uma folha de alface. Ninguém espera que você coma uma folha de alface, cara. Ninguém come aquilo lá. Porque é decorativo, não, cara. Só de sacanagem. Eu como aquela folha de alface só de raiva. Porque tem muquirana. Aquilo me dá tanta raiva que eu como aquela porcaria daquela folha de alface só de sacanagem. Come tipo Vinícius comendo panetone, né, cara? Meu Deus, que ódio de alface. Meu Deus, que cena horrorosa. Então aqui, eu vou acabar saindo desse estúdio, vou entrar num corredor aí, vou quebrar todo mundo no pau. Entendeu? Pra esse povo... Eu tô falando. Vocês saem daqui! Cambada de vagabundo! O inferno! Beleza, galera. Agora vamos falar sobre o que eu queria falar, cara. Internet. Eu vou chegar dando um tapa aí, ouviu? Pode usar aqui pra você falar todo o seu ódio de todo mundo que você odeia na internet. Pode falar mesmo, porque aqui ninguém vai chegar até você. Isso, pode falar do Vivaco, não tem problema não. Eu não tenho problema nenhum com o Carlos. Tá, fala do tubarão, cara. Fala do tubarão, pode falar. Eu sei que tubarão, cara? Tutu. Porra. Eu não tenho problema. Eu sou uma das únicas pessoas que gosta do Tutu, cara. Eu gosto do Tutu também, pô. Eu gosto quando o Tutu não aparece no vídeo, não aparece no áudio. Só duas pessoas na internet me causam ojeriza. E uma delas, se eu falar, eu sei que vai dar uma merda muito grande. Ah, que negócio não alcança. E a outra sou eu. Não. Tu é insignificante. Brincadeira, não. Tu não... Filho da puta! Eu tô tão decepcionado quando eu conheci o Nerdmaster pessoalmente, cara. Eu tô me decepcionando muito. Pessoalmente? Pessoalmente, não. Mas que filho da... Tô sentindo que esse bloco do HunterCast vai ser um pouquinho ácido. Só vai ter um pouco só de direta. Um cidadão que me emputece, olha só, um cidadão que me emputece muito na internet é um cidadão que atende por Geo Games ou alguma coisa parecida com isso, que eu nem tenho mais o acesso ao canal desse filho da puta, que ele joga Pokémon GO. Eu, quando tava jogando muito Pokémon GO com o meu filho, que a gente brincava de caçar Pokémon, então eu assisti alguns vídeos de Pokémon GO. Um que eu recomendo, que eu acho divertido, é o do Léo, né, o do Leon, do Coisa de Nerd. Ah, eu gosto. São vídeos muito legais. Ah, não, o cara do Coisa de Nerd, ele é muito maneiro, é muito maneiro. Ele edita legal. Muito bem o vídeo, e o vídeo fica muito engraçado. Legal, principalmente cara. Quando tá o amigo canadense dele demais, junto. Ah, demais, cara, o cara do bolo, é demais, cara. O Jeff, do bolo de cenoura. É, esse é muito legal. Bolo de cenoura? 100%. Ele já sabe o que quer dizer bolo de cenoura. Esse outro Gel Games, ou sei lá, aqui no canal do da puta, ele ficava toda hora se vangloriando que já tinha completado a porra da agenda toda, já tinha feito todos os pokémons, tal e coisa. Aí beleza, como? Com fake GPS, com hack, com cada... que bonitinho. Deus, filho de uma que puta. Bonitinho. Você tá caçando os pokémons de verdade? Você tá indo pra outros países pra caçar a porra dos pokémons regionais? Não, seu filho de uma puta. Você tá usando fake GPS, tá usando hack, tá usando a puta que o pariu pra pegar os pokémons. Ah, você tem eu, cretino, infeliz. Ah, é, o cara cheio, né? É, a camisa é feio, filho da puta. Nessa pegada, assim, o que me irrita de cara de persona na internet, falando de podcast, eu não vou citar o nome também, mas é amigo desse cara aí que você falou, Bill. O primeiro aí que você falou, deixou no chat. Eles têm um projeto junto. Eu quando comecei o HC, beleza, tudo bem que, tipo, com melhores pessoas falando com o cara, até entendo o lado do cara de não querer poder. Uhum. Mas o que me deixou puto foi, eu falei pra ele, tipo, a gente começou o Huntercast, a abertura, eu tô... fazendo, não plagiando, mas sim homenageando, porque a gente nunca deixou. No Huntercast mesmo zero, né, Vinícius? A gente falou nossas referências, né? Que a gente não tá vindo aqui na plagiando. Sim. Que a gente não tá plagiando ninguém. Que é, porque o homenagem não é plágio, né, cara? Homenagem em sátira não é plágio. Não, mas a gente. O nosso formato, porque, tipo, a gente tem que falar com esse produto, também começa com a conversinha no início. E a gente não tá plagiando os caras, tipo, falando, nossa, vamos fazer isso que o dele tá certo. É sempre assim que eu gosto muito e que eu acho um jeito maneiro, sabe? Tipo, é uma homenagem que eu faço. Eu tenho um podcast hoje, com graças a galera toda que eu escutei. Aí eu vou falar com um membro do tal do podcast desses assim. É, eu falei com ele, tal, mandei mensagem pro cara, expliquei e tal. Ele visualizou a mensagem, cara, isso que dá raiva, ele visualizou a mensagem... E cagou grandão, e cagou mandou, grandão. Não mandou um zóia, não mandou... todo mundo que eu falo na internet, assim, tal, todo mundo responde, até o Azaghal, cara. Até o Azaghal já me respondeu, cara. E o cara tem, tipo, milhões de... E o Jovem Nerd, que te tirou também, tem, não mas foi? Mas tem isso também, mas tem uma outra história, uma outra cast de tirada. Mas essa foi merecida minha. Aí, cara... Tipo, eu falei, o cara cagou, velho. O cara cagou forte, tipo, lindo. Gente, assim, você é uma celebridade de internet, é conhecido e tal. Isso não torna você melhor que ninguém, não, cara. Se você é conhecido, é por causa que você tem fãs e seguidores que gostam do trabalho que você faz. Você não tem. É humanamente impossível você dar atenção a todo mundo, até entendo. Eu não tô dizendo que você deve puxar um papo enorme conversando com a pessoa. Eu acho que tem. Calma. Eu vou dar um exemplo, de um cara. O Guilherme Briggs, por exemplo. O Briggs, ele não... Ele tem muito mais seguidores que esse cara aí, muito mais fã. Fofo. E velho, ele faz questão de... Tipo, ele pode demorar dias, semanas e tal, mas ele faz questão de responder todo mundo que fala com ele, cara, no Facebook. Velho, eu não tô dizendo pra você, cara, se ele mandasse a mim um zóia ou qualquer coisa assim, eu não tô pedindo que o cara passe pra você, entendeu? Eu não tô falando... Até precisar, mas... Vinícius, que o diga, né, Vini, que mandou um boneco genérico desenhado pra cara, ele e o Briggs adorou? Adorou, ele é o dia, aquele dia. Então, aquele dia eu venci, cara. Foi uma tida, né, cara? Não postou até agora, mas não, tá beleza. Não, tô zoando, ele deve ter 300 mil desenhos lá naquela inbox dele. Eu senti um veneninho. Não. Ficou a mágoa. Não, brincadeira. Senti uma ingratidão aí. Por exemplo, o Nerd Master, cara. O Nerd Master, ele pode ser grosso com as pessoas, ele pode ser... ele pode ser velho. Mas o Ventrue, que nunca morrerá. Ele pode ser burro, né? Ele é um velho brucutu. O Nerd Master é o velho dos anos 70, sabe? É um cara ignorante, tolerante. Não aceita evolução das coisas, não aceita pessoas evoluídas, essas coisas, não aceita gay. Esse é o Nerd Master. Mas mesmo assim. cara. Mas que ingrato, filho de uma puta! Mas mesmo assim, o cara, ele é mega bom. Pouco no Huntercast, quando, antes de começar, cara, eu falei com ele, Nerd Master, podcast e tal, não sei o que lá, blá blá. Nerd Master, não, cara, ele nem perguntou duas vezes, na hora ele falou, beleza, cara. Manda o programa pra mim e então eu subo o programa. E aí, estamos assim com o episódio 8, 9, cara, acho que é 8. Primeira coisa, primeira vez que esse cretino me conversa comigo em off via Telegram. Ah, Nerdmaster, eu tô com um projeto de podcast também. Você pode dar uma ouvida a tal coisa? Eu ouvi, beleza. Legal, e aí, onde é que tá o teu endereço? Não, não tem. Não, não seja por isso. Eu boto lá no Paranerd, que tal? Ah, legal, agora tá aí, chorando pitanga, filho de uma puta. Eu tô chorando pitanga, porque esse é o verdadeiro, né? Tem paciência até pra servir de juiz em briga de grupo, né? É, né? Porque, pode falar, né, demais, pode passar a sua insatisfação com o grupo, cara, agora. Com vocês? Eu não quero saber de nada, aquilo ali pra mim é circo, eu só fui colar, bato palma e como pipoca. Eu pensei que tu ia falar que era o elefante do grupo. Naquele grupo eu não sou o elefante, não. É tem porque... mais pesado que eu. Ah, não tem. Nossa, não tem, né? Nossa. Você não quer falar do Dudu Salles, não, cara? Tá maluco? Dudu Salles é meu padrinho, seu cretino. O cara... Falar do Dudu Salles o que, ô, sua jumenta? Eu achei que vocês tinham briga. Eu tô tentando, eu queria uma puta briga na minha nada, cabeça. Cara, entre tu queria uma treta e um duelo de sumô... Presta atenção. Todo mundo que me conhece na internet sabe que o esporte favorito da podosfera nacional é me zoar. Bill tá aqui... Gente, Bill tá aqui, inclusive, praticando esse esporte durante a gravação. Por isso ele conta no Wallace. Menor violino do mundo pra ti, Alexandre. Violino do seu siriguejo, né? Menor violino. Beleza. Eu acho que tá na hora do HunterCast começar a praticar esporte também. É, né? Só tem um problema, se vocês praticarem esse esporte, eu despejo vocês, seus cretinos. Não. Vamos esperar. A minha modalidade é mãe. Caraca, fazer uma atração nova no HunterCast. Olimpíadas da Ofensa, onde a gente junta vários podcasts e só zoa na imagem. Não, bicho, não. Nossa, vai virar campo de guerra, tu tá louco? Vai, não, mas vai. O alvo sou só eu. É, só. Ah, eu, mas também se tu tiver na minha frente e jogar uma pedra pra trás, eu te acerto. É um alvo muito fácil. Ó, gente, então é isso. Deu, já passamos raiva, já descontamos a raiva. Já descontamos a raiva, vamos ter que fazer uma parte 2 desse programa muito em breve. Porque com as Olimpíadas da Ofensa pro Nerdmaster, né? É, também. É uma ideia. Olha só, vamos... Nesse episódio não me chama, não, tá? Na verdade. Eu não posso participar me auto-ofendendo, né? Seria ridículo. Até pode, ué. Só que verdade, dar uma volta a parte 2 vai ser só falar da internet, cara. Porque é o que vale. O nego falou com tanta vontade, mal dos outros não, aqui. Se eu for falar, vai ser de uma certa arte marcial picareta aí, talvez. Parte 2, hein, galera? Então, Bill, suas considerações finais e seu jabá, por favor. Cara, minha consideração final é que não tem raiva suficiente pra todo mundo. E, né, valeu aí pelo convite, pra todo mundo aí que ouve e que também ouve, acessem o Cidade Gamer, www.cidadegamer.com.br. Tem o nosso Padrim também, né, que é padrim.com.br/cidadegamer. E meu Twitter é @bilogro, eu imagino que ele vai colocar no post do cast, né, mas... Ah, dependendo do Madmaster... Ah, cara, dependendo do Madmaster, é capaz de não. A gente pediu pra ele colocar um outro prato no cast, eu não vou... Ah, ô, cretino, quando você me manda os links direito, eu ponho, é tá, o Mario, seu cretino? É o Mario, vou te falar uma parada também que você não saiba. O do Jojo tem... Jojo tem 300 mil páginas de link 300 lá. Mil links lá. Me manda os links direito que eu faço, seu cretino. O Mario, quando não participa, quando não é pra ele, cara, ele manda todos os links, é foda. Dá uma raiva, cara. Termina com uma frase aí do Kung Fu, não sei, do Tai Chi. Cara... Em cantonês. Aí eu ia começar a cantar daqui a pouco. Nossa. Cara, vocês estão dormindo, vocês estão bêbados agora, vocês estão fazendo podcast bêbado. Encerra essa porra, Wallace. Quem sabe estão gravando podcast bêbado. Será que não é Games on the Rocks, não, caralho? Um dia, quem sabe, quando vocês forem treinar comigo, eu falo. Vou marcar. Bom, baseado no vão marcar, eu posso ter o prazer de dizer que vai ser a parte 2 e... Ah, calma, antes de brincar. Lá vai de chorar que não tem comentário, quer ver? Puta página do HunterCast, compartilhe e comente. É isso, senhores. Terminamos de vez essa caçada. Obrigado. E diferente do tema do podcast, não estou com raiva e sim felicidade por estar novamente aqui no podcast HunterCast, agora edição de número 9. E pessoal, como de costume, eis os extras no final, os bastidores, né, os erros de gravações. É isso, pessoal. Olha só, desde que o Nerdmaster, cara, já tem um tempinho já, o cara só me trata com ignorância, cara. Pô, é foda. Eu falo por que será, cara, né? Não. Eu falo, eu sou mega educado. Tem uma vez que eu não ele fala doce com você agora. Não, querida. Tem uma vez que eu chamei o Nerdmaster de senhor, cara. O cara ficou putaço comigo. É, pô, justamente porque você me chama de senhor. Tá me chamando de velho, seu filho de uma puta. Por que tu é velho, porra? Tu não sou, cara. Contínuo. Tu já é contínuo, mas você é um filho da puta. Seu... Nerdmaster, eu não considero o HunterCast um trabalho, não, cara. Você é fixo agora. É, o HunterCast é um trabalho, tá? Você me dá trabalho, mas essa é outra história. Cara, eu se, acho... Se te dá trabalho, é um tipo de trabalho, cara. Tu fosse pego na semântica. Eu não sou remunerado por isso, caralho! Ah, você, mas você passa raiva, porra. Igual. Mas te estressa igual. Trabalho escravo igual. Também não é remunerado, cara. Ué. Ué. Não é trabalho, é escravo. Não é trabalho. Não, é trabalho porque a palavra vem do latim tripalium, que é um tipo de tortura. Então, se fode aí. Caralho. É nesse nível, tá? É nesse nível que ele vai participar, tá? Ai, assim que eu gosto. Alguém tinha que estar aqui pra te botar no seu lugar, cara. Que nenhum de nós três tinha força pra isso. Ah, tu quer ver o meu lugar? Tu quer ver o meu lugar? Tchau, mano. Passar... Não, né, Márcio? Eu tô brincando. Filha da mãe. Ele falou pra mim, tá, eu chamei o Gil pra eu te mostrar qual é o teu lugar. Eu te mostro qual é o meu lugar. O meu lugar é o lugar que te expulsa da gravação a hora que eu quiser. Caraca, cara, aí agora aí, Márcio, parou a gravação. Tem um estresse tão genuíno que eu não. Que eu não sei se é verdade, se é sacanagem. Ah, ele fica pica no cu, cara. Isso aí é normal, você não tem que. Bom, não, mas. Você tá uma puta! Tem as piadinhas. Nossa, não. Oi? Robotizou de novo. Fez o favor. Tá zoada aí, o Wallace. Nossa, que merda, cara. Tá bom. É. De novo. Ela fez o favor de contar pra. Sua internet tá meio. É, eu acho que ligaram a televisão, por isso. Hein? Ela, ligaram a Netflix. Ligaram a Netflix, tá zoado ainda? O Skype tá auto-censurando o Wallace. O Skype tá sempre quebrando na hora que você tá começando a contar essa história. Ah, então, olha só, tenho nesses amigos. Então, conta. Ah, tá, olha só. Então, esse amigo nosso ainda mora uma menina. Resumindo, esse amigo nosso namora uma menina e essa menina contou pra um desses outros amigos nossos dentro do grupo que ele era borracha fraca. Que ele não dá no corpo. Isso, ele não dá no corpo. Então. Aí, toda vez que a gente vai falar aí, esse amigo nosso... Ai, fala, se desiste dessa história, cara. Você não vai conseguir contar essa história. A edição desse podcast é feita por bancodecerebros.com.br.